18, livre descida a 2.000 pés. Ajuste no 020, reporte na final da 10. 2.000 no 020, reportará na final 3. Salvador, boa noite, voo no 076, uma informação, Wix. Voo no 076, identifique, chegada Mari, desse mantém o 050. 050 no chegada Mari, possibilidade de voar Duna? Inicialmente TAP. TAP, tá ótimo. Voo no 604, contato radar, sobe e mantém o 370, serviço de vigilância. 370, na mão na sua escuta, voo 604. São 3662, chama o centro Recife, 12685, alterna 2545. 2685, 2545, bora. Azul está autorizado, esquerda, portão 3. Esquerda, portão 3, azul 4209. Salvador 6747, posição 5, solicita puxa acionamento. Sete quatro sete um cinco, tô autorizado, chame táxi. Gente, autorizado, chamar na fala táxi, 6747. teria autorização para o 2224. Tá, ok, agora chegou o seu plano aqui para juazeiro.cópia. Prontíssimo. Autorizado, Juazeiro do Norte, nível 350, pela Pesolino 9, decola da 10 curva esquerda, saída é a Momo, transição frote, aciona o código 5154 e o controle é 10.8. Descendo para 4000. 08. Tá correto, chama o acionamento. Chora. 398. 398, final, chame torre, 98, decimal 6. 286, breve. Salvador, é o TRAN 3398, está no localizador. A 3 milhas do IPCA. 398, sente, continue na aproximação, 10, vento de 160 graus, 10 nós, confirmando, já checado? Ainda não, sir. Ok, sente. Estabilizado totalmente na LS, o TAN 3398, baixa travada. Livre pouso no zero, 160 graus, com 612 nós, TAN 3398. Ativo livre pouso, 3398. 076, após ETAP Duna, desça a 2000 pés, autorizada final, pistão no zero, ajuste no 020. 020, ETAP Duna, reportará no LS, ou no 076. Voo no 604, eu chamo Centro Recife. 12685, alterna 12545. 12685, 12545. Voo 1604. Torre Web 6747, tá com 156 a bordo, 4 horas e 10, alterna galeão para táxi. 156 ou 56 a bordo? 156. 156, táxi livre, ponto de espera da 10, tá quase pronto para decolagem 6747. Gente, táxi até o ponto de espera da pista 10, a curva lá quando pronto, visual caronave na final. Afirmativo, já avisou com o mesmo após a passagem, pode alinhar e manter 10-6747. Após a passagem da aeronave na final, a linha mantém a guarda autorização para decolar. De meio, você está um de esquerda, uma formação à frente. Frente no 076, reporte na final. Projetor. Para decolar. 298, seu Solos 35, libera direito, táxi via Alfa, reporte antes do Juliette para ingresso no pátio, tem 3398. Afirmativo, livrando na primeira direita aqui, Alfa e Juliette vai reportar antes dela. Ingresso no pátio, manter a sua escuta, senhor. Afirmo, seu portão previsto será o de número 808. Afirmativo, manter a sua escuta até a Juliette. E pronto, 6543 da Gente, pista livre, autorizada a decolagem. O vento 190, 190 graus com 5 nós. Webjet 6747. Gente, 6747 está iniciando a decolagem para o planeta. Oceaner 6313. 6313. Da Oceaner para Guarulhos. Aguarde cópia um minuto, 6313. Guarda cópia 6313. Webjet 6747, decolou os 37. Chama agora o controle, frequência 1208. Uma boa noite. 1208, bom trabalho, 6747. Exatamente. Descendo para 2000 pés. O número 8. Afirmativo, ingresso no pátio para o 8, está 3390. Vídeo voo 320, serviço de vigilância. Sente, sobe, mantém o 320. Da presença seria possível tomar proa de lenda, está visual no setor? Aguarde. Sente, na guarda. O 6747 foi Leda. Está presente, toma proa de Leda, grato, 6747. Voltando ao ILS. Sete meia final, turno no 86. 86, obrigado. Três Salvador, boa noite, Gomes 076. Vai passar Simbra em 3 milhas. 1076, boa noite, avistado, informe checado, vento 160, 160 graus, intensidade 8 nós, 08 nós. Ok, 7, para baixo outra lado. Controle de Salvador, boa noite, Oceaner 6224, transfere descendo para o 110. Sou 24, identifique, chegada MAN, desse Mateus 060. Identificou, chegada MAN 060, 6224. Baixado, travado, voo no 076. Livre pouso no 0, vento 160 graus com 8 nós, 1076. Ok, livre pouso no 0, voo no 076. Oceaner 6303 está pronto, cópia. Tio 6303, prossiga. Você está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Decoladão no zero com primeira curva à direita. Perfil da saída da El, Leda, depois direto à posição bridge, onde intercepta Persulu no meio até Belo Horizonte, após conforme o plano. Frequência do controle em 1208 e o código transponder 5150. Oceaner 6303. Informativo autorizado Guarulhos, 360. Decola da pista 1-0 com curva direita, da El, Leda, prova, voa direto bridge, percebe o Dr. Whisky 1-6, até Bravo até Zulu, rota plano de voo, 1208, 5150, transponder. para posicionamento 6313. Botarei. Ah, Rio 5972 está autorizado a interceptar? Afirmo! 72. Salvador Azul 4209. 209, chame em 18612. 18. Azul 4209, poderia adiantar a saída para. Cópia. Ok, copia em entrevista da El, ok? Chame mais próximo seu horário para a cópia. Tá ok, da El. Zero 76, Solos 42, liga direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, não me escuta. E a Juliette, chama... É, chamante da Juliette, não me escuta. Bom, 076. 2 mil pés reportará na final da 1-0, acho, né, minha dúvida, Smart. No ILS 5972. Chame torre, no 86, 5972. 72. Foi Salvador, Rio 5972. O Rio continua a aproximação, reposto tem checado final dos anos. Baixar o trabalho. Ok, livre pouso então, pista 10, vento 160 graus, 59, Rio 5972. 72. rumo a Juliette 107. O 076 está autorizado esquerda, portão 2. Para os 2. Afirmativo, 2. Dois, seu solo aos 47, livre direita, táxi via Alfa, Kilo, de parte de carga na minha escuta. Alfa, Kilo, parte de carga na sua escuta, civil 972, livrou. Corre, vou chanar 6313, portão 4, puxa back, e acionamento. 6313 do 4, está autorizado o seu táxi. Gente, se precisar puxar aqui acionamento, chamar para o táxi 6313 da UJA, né? Chame 224 no localizador, complete final, chame torno no 86. 186, eu chamei 224. Torre Salvador, boa noite, eu chamei 624, estabilizado no localizador. Meu 2246, cheque o trem, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 8 mais. Livre pouso, do Chiné 6234, informar a trem embaixada de trabalho. Controle Salvador, trip 55 no 5, senta Alfa, não se escuta. Trip 55 no 5? Afirmo, haveria possibilidade de usar na prova de bonk? Sem identificação, vai bonk 55 no 5, chame ideal de destino. Acionou, vá bonk, formará no ideal de destino 55 no 5. Baixou e travou, o Chiné 6265, estabilizado na final da 1-0. 6224, livre pouso, vento 1-60 graus, 8 nós, pista 10. Livre pouso, 6224, grato. para o táxi Ocean Air 6313, 137 na POV, 4 horas de autonomia alternando o Galeão. Está livre o táxi à direita até o ponto de espera, chegou pronto a decolagem. O táxi pronto, espera 190, chamando a reportada pronta, Ocean Air 6313. Meia 224, seu solo 53, livre à direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, não me escuta. Na direita, táxi via Alfa, chamará 1219, vou chamar 6224. Salvador, mantenha 080, foi com proa da posição Ponce para a chegada Ponce, chame da descida. Tudo bem. A linha e decola, pista 1063, 1 3. Confirma, aliado e decolar, 1060, 1063. Ali decola, 1063, 1 3. Mantenha. Obrigado. O 624, prossiga, Alfa Juliette, portão 01, 6224. Alfa Juliette, portão 01, 6224. 4, autorizado, reporte táxi, os 224. Reporta lá. Algum problema elétrico? Não, negativo. É o seu transponder, ele altera a identificação